antes que o mundo se acabe no fogo de um vulcão. Eu sigo o rastro do que me diz o coração, antes que a vida seja só caos e desolação. Eu sigo cantando e creio na força da canção. Raios de sol no chão, olhos de tudo vê, mãos que amassam pão, pão que nos faz viver. Cantando eu vou, espalho amor, encanto a dor e cubro o vão. Sou eu que vou regar a flor, me alçar no voo dessa paixão. Antes que o mundo se acabe no fogo de um vulcão, eu sigo o rastro do que me diz o coração. Antes que a vida seja só caos e desolação, eu sigo cantando e creio na força da canção. Raios de sol no chão, olhos de tudo vê, mãos que amassam pão, pão que nos faz. Cantando eu vou, espalho amor, encanto a dor e cubro o vão. Sou eu que vou regar a flor, me alçar no voo dessa paixão. Raios de